Gastronomia, Passarela 2260. Passarela 2630, chama o táxi. Chama o táxi, Passarela. Passarela 2230, 66 a bordo, 6 horas e 20, alterna Salvador. Autorizado, táxi. Passarela 2230, parte 1 no Índia, ponto, espera, pista no 0, torre 1 no 895, QNH 1 no 0, no 7. Parte 1 no Índia, 1095, 2230. Paulo Salvador, boa, TAM 3805, informação November, autorização, Guarulhos. Autorizado, Serra Bravo, Golf Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 300, decola no zero, primeira curva à direita. Perfil de saída da Eule da Motiva. Transponder 5570, controle 119.8, da 3805. Plano zero, curva direita da Eule da Motiva. 5570, aciona 198 controle. Copiou o DAN 3805. Correto. Chama para acionar 02. Chamará na 2. Salvador, boa, passarela 2230, passa ponte 090, pronto. Mantenha ponte 0, passarela 2230. Mantenha 30. 0 tem condições de alinhamento e decolagem imediata assim que tiver pista livre? Negativo, senhor. Gente, então manter o ponto de espera. Ok, só pra complementar, a gente não cumpre a restrição de passar nível 100 antes de 15 milhas, é o tamanho que é. Gente, passaria 2, 3, né? Ok, agora tem condições de alinhamento e decolagem imediata. Mantenha o ponto de espera, a aeronave agora segunda como prosseguindo para pouso, tá uma do externo. Tudo bem não, a gente mantém a posição, passarela. Xanem 141, solos 32, direito 121, 1 no solo. Direita 121. Posso fazer boa tarde, senhora 6141. Salve, salve, boa tarde, eu sou 6141. 6141, boa tarde, informação em curso, é November. Agora só um minuto para a cópia. Eu acabou de assistir para a pensão 6141. Gente, autorizado táxi, Alfa, voz direto 05, 6141. Confirmei, Alfa e Alfa? Juliette, posição 0541. Juliette 0541, 6141. Autorizado, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 9 marchas. Posição 1-0, Oxalé 6-2-6. Requeiro Cardeal, boa tarde, para passar no Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, boa tarde. Reporte sobre a remada, presente curta final 97, reporte sobre a remada, Vitor Índia Juliette, previsto 360 sobre a mesma. Sim, Matheus, está livrando 1.500 para 1.000, visual com tráfego na final da 1-0. Estou seguindo na prova da remada. Campo a vista. Gente, tenho dois para pouso na 10. Um a 3 da cabeceira e outro passando duna agora. É, o da cabeceira eu já avistei, o de duna ainda não. Ninguém ajuda. Gente, reporte sobre a Rimar iniciando 360 à esquerda. Viu ali. Passaria 2230, após a Avianca na curta, alinhar e manter preparando-se para a decolagem. Passaria 2230. Após a Avianca, ali mantém o 0, 2230. Vertical da Irmã, iniciando 360, Victor India Juliette. Victor India Juliette, reporte de intercepção no final da 17. Juli. 6315, Oxanero, final 190, uma boa tarde. Boa tarde, 1017, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardo, 1017. 6226, solos 34, agilizando a direita, chame solo 211, não livrar. 211, livrar, 226. Confirmando pista seca, senhor? Pista seca. Do 2230, vento 1-30 graus, 11 nós, decolagem autorizada, pista 1-0. Tempo decolagem 1-0, 2230. Oceaner 6226, autorizaram o táxi Alfa após Juliette, posição 06. Juliette após o ponto, qual é o pátio? Adei. São 3205 na escuta. Chamou 3205. Afirmo, quando coordenação com o controle, mantenha o nível 080 até 20 milis na terminal, perto do Velho Salvador. Sim, sim, Então, no perfil da saída vai manter o 080 até 20 milhas afastado de Salvador 3805. 315, pouso autorizado, pistão 10, retorno 20 graus, 12 nós. Passo com a esquerda, um Papa Alfa 32, aproximando para a pista auxiliar, não vai interferir com sua aproximação. Feita aqui, a zero visual, livre pouso 10, 163. Interceptando a final 197, visual com o Oceania na final da 97. Índia Juliette. Prossegue para a final da 197, aguardando a autorização de pouso Vitor Índia Juliette. Júlio. Passagem 2230, decolou aos 37, por solicitação do controle, mas está restrito ao 080 até 20 milhas afastado, Salvador. 080 até 20 milhas, 2230. Chama o controle 198, boa viagem. Salvador, Oceano 6320, estabilizado na final da 1-0. Oceano 6320, boa tarde, ajuste 1017, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Boa tarde, 1-0-7, aguardando a pista de 6320. Vitor Índia Juliette, continua a aproximação, ainda não avistado, 1017, aguardando autorização de pouso. Curtíssima, céu. Agora sim, avistado. Pouso autorizado, 17, vento no 30 graus, 129. Júlio, pode chamar o controle, passarela? Dia 98, boa. 98, boa. 6315, aos 37, direita, 211 no solo. Ao levar, 211, 6315. Posição 2 para o congestionamento. Salvador, boa tarde, 6315, Oceania, livrou na porta. Oceania 6315, táxi Alfa, é para a Juliette. Alfa, boa tarde, Salvador, Oceania 3805, posição 2 para o pushback, acionamento. Mantém a posição agora, push, da 3805? Sim. Oceania 6320, pouso autorizado, pista 10, vento no 30 graus, 12 nós. Autorizado, pouso, pista 10, Oceania 6320. É 3601, portão. Direto para o 01. Na 6320, no solo, aos 41, libere à direita via taxiway Fox, chame controle solo na frequência 121, decimal 1. Gente, à direita na Fox, chame controle 21, decimal 6320. Paulo Salvador, Xenéia 6320, lembrando na faixa. Xenéia 6320, Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, portão 11, Xenéia 6320. Salvador, uma boa, Azul 2788. Azul 2788, bom dia, precisa. Cliente da November, autorização, Paulo Afonso. Seu curso agora é Oscar, nenhuma mudança significativa. Autorizado Paulo Afonso, nível 170. Decola da pista no zero, com primeira curva à esquerda na subida Momo, transição Froti. Intercepta 19 e sai conforme a rota. Aciona 5567, controle 119.8. Estimativa, autorizado Paulo Afonso, nível 170. Decola a pista 11. Primeira curva à esquerda, perfil da Momo, transição é Froti. Intercepta 19 e sai conforme a rota. Transponder ao 5567, o controle 198. Correto, Azul 2788, pronto para o estacionamento. Câmara. Doreltan 3805. Tan 3805, prossiga. Alguma restrição ainda para o pushback? Negativo. Autorizado no 02, chama táxi. Não esqueceu da gente, hein? Está autorizado então. Pushback e acionamento na posição 2, Tan 3805. 3805, só confirmando, havia sido pago uma restrição para o senhor de manter o nível 080 até 20 milhas na terminal Salvador? Afirmo, pagou a do 8000 e aí a gente pediu para puxa, a senhora pediu para guardar. A 8000 já foi cotejado, já foi o outro controlador que passou de 8000 a 20 milhas. Desconsidere agora a restrição de nível 080 até 20 milhas, ok? Agora a subida da Eule da Morte vai sem restrições. Ok, então, da Euleda Motiva, sem restrições. Estamos, então, autorizados também para pushback e acionamento no 2, 3805. Taxi está 3805, 154 a bordo, Galeão 3,50. 05, livre táxi, direito via Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 9, 5, ajuste de altímetro no 0 no 7, bom voo. Obrigado, então, via Índia, ponto de espera no 8, 9, 5, bom trabalho, da 3805. Autorização São Gonçalo da Maré de Natal. Torre Salvador, bom dia, Altan 3805, ponto de espera pronto. Altan 3805, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Livre alinhar e decolar, pista 10, Altan 3805. Comer proscópio? Autorizado Serra Brava, Serra Golfe, São Gonçalo do Amarante, decolando a pista no zero, com o primeiro curva à esquerda, subida Cuca, transição de par, terceiro TP-Zulu no zero e segue conforme a rota. Nível de voo 370, transponder 5036. Serra Brava, Serra Golfe, voo Cuca, para agora da vez, curva à esquerda. Era o nível 4036, 5036, controle, bom, 2169, controle. 119, decimal 8, controle,3805, decolada ao 53, chame controle Salvador na frequência 119, decimal 80. 19, 3805. Oi Salvador, muito boa tarde, parceiro 2233. Passaredo 22, 2332, continue a aproximação, aguardando contato visual, ajuste de altímetro 10, 17. Sente, aguardando, 2233. Alfredo 2223, tráfego avistado, cheque trem, autorizado pouso, pistola zero, vento 140 graus, 10 nós. Sente, baixou e travou, livre pouso, 10 para 02233. Do 2233 no solo ao 57, libere a direita. E a taxiway action no controle solo na frequência 121.1. 211, a primeira à direita, passarelo. Salvador, passarelo, livrou? Juliette, corrige 9 quilos. Constante, remoto é 1-2 agora no pátio fiscal, é Alfa Juliette, para remoto 1-2 no pátio fiscal. Copiou, Alfa Juliette, remoto 1-2. solo BR. Solo Salvador, muito boa tarde. O azul 27114, teria saída prevista para a barreira? Azul 27114, boa tarde. Saída prevista, Momo. Momo, ok, chamada de produção, azul 27114. Fala Salvador, azul 2788. Prossiga, azul 2788. Pote 3, parafuso e acionamento. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 2788. Hotel Juliette Serra, Manati autorizado, decolando ao no 7 com curva à direita no corredor Axés, inscrito no meu pé. Aciona 5022, controle 1 no 9, decimal 8. Hotel Juliette Serra, correto, já possui teu bem? 2 a bordo, ajuste de altímetro no 0 no 6. Agora eu chamo a torre em 1 no 8, decimal 9, 5, para acionamento de decolagem. Tá bom, meu hotel Juliette Serra, pronto para ataque? Hotel Juliette Serra, escuta. Gente, acione 0145 no transporte. 4. Sim, 0145 no transponder. Tá. Sol Azul 2788, está pronto para o táxi. POB 54, altera na Maceió com 4 horas e 30. Respeito 8, livre de táxi, parte principal e índia. Ponto de certo, isso no 0, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 7. Afirmativo no 097, tem livre táxi via Apache e Índia até o considerador no 0. Quando lá, chama a torre 1895, 2788. Sol Salvador, muito bom dia. Novamente o azul 2714, ciente da Oscar 160 Barreiras. Azul 2714, Oscar confere. Barreiras autorizado, nível 160. Decola da pista no zero com primeira curva à esquerda, na subida a Momo, aposta direto conforme rota. Aciona 5041, controle 119, decimal 8. Autorizado no 160 para Barreiras, próxima curva conforme plano. Decola do perfil na Momo, da cabeceira 10 com curva à esquerda. Aciona 5041, controle Salvador em 119, decimal 8, é o azul 2714. Azul 2714, planejamento correto, chama pronto, pushback acionamento. Vai, bom, 7-4. Sim, Papa Romeo Hotel Juliette Serra, ajuste altímetro 1096, reporte no ponto de espera da Oscar. Salvador, boa tarde, azul 2788, próximo ao ponto de espera da 10, pronto. Azul 2788, autorizado a alinhar e decolar, pistão 10, via taxiway Charlie, vento 130 graus, 109. A linha decola via Charlie, azul 2788. Homem, até o direito é autorizado, ingresso pistão 7, reporte alinhado e pronto. Salvador, boa tarde, eu vi 9640, estabilizado no IRS 90. Aliado pronto, Tadeu Serra. Papão Hotel Juliette Serra, autorizado decolagem, sistema 7, vento 130 graus, 10 norte. Autorizado, Serra. Nove e meia, 40, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso, ajuste de altímetro 90 no meia. 1-0-9, guardando autorização, pouso. Tá chegando uma hora aqui. Ô moleque, de torre. Agora 3-0, tá 1-0, é 2-3-8. Serra. Decolado aos 1-0, chame controle Salvador na frequência 1-1-9-8-0, corredor Axé. Pelo controle 1-1-9-8-0, ingresso corredor Axé, hotel Juliette Serra. Rio 9640, informa o tráfego à sua direita, helicóptero de asa rotativa, não irá interferir. O ajuste de altímetro no momento 1-0-7, vento 1-3-0 graus, 1-0-9, ponto Rio 9640, livre posto da sinistra. Rio 15, we have Oscar. Chennai 6315, permission of stands correct, right to copy. Clear to Guarulhos, flight level 360, via offers 010, 22, Papa, Alpha India, and after, further flight Benero. Take off for 00, after take off, right turn with dial, departure, and march the transition. Scope code 5044, and Salvador departure, frequency 119.8. We're going to take off from runway 10, right turn, then dial Matva for today. Upper Zulu 10, Papa Alpha India. Squawk code 5044 and departure at 119.8. Oceanair 6315. Oceanair 6315, read back correct, correct for pushback and setup. I'll call for pushing start 6315. Ataque 1256, contra em 5, 12, 50, Maceió. 1256, livre de táxi, direito via índio, ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 07. 1895, livre, ajuste de altímetro no 097. No 097, agora a pista livre, gol no 164. E o 9640 no solo 114, libere à direita via taxiway, Eco, chave controle solo na frequência 121, décima 1. Lembrando, Eco, chave controle solo 121. Torre Salvador, gol 125, ponte espera da 10, pronto. Pela 256, mantenho, ponte espera da 10. Mantém. Sou 1164, autorizado pouso 10, vento 10 graus, 109. Confirmando o vento, 1 no 104? 1 no 10 graus, 109. Visual com pane da companhia na curva da pistana 0. Afirmo. Após o pouso do mesmo, autorizado a alinhar e mantém pistana 0, igual no 256. Após o pouso da nave na final, ali mantém pistana 0, igual no 256. No solo, 116, libere a direita via taxiway Fox, chame controle solo na frequência 121, décima 1. Direita na Fox 211, obrigado, 164. Solo Salvador. Boa tarde, gol no 164, livrou sua escuta. Pistana 0, vento 120 graus, 10 nós. Desculpa, falar de pistana 0, gol 126. Salvador, gol 964, vai passar sim para baixar a trava. Gol 964, tráfego avistado, autorizado pouso, pistana 0, vento 130 graus, 109, ajuste altímetro no 097. 17, livre pouso na 10, gol 964. Gol 1256, decolado 118, chame controle Salvador na frequência 119, décima 80. 198, boa noite, Espanha. Boa. Meu Alfa Juliette, então, prossiga. Papa Romeo, Charlie Alfa Tango, certo? Tá na base da Copa. Charlie Alfa Tango, provavelmente Charlie Alfa Tango, confirmarando a indicação? Pra... 17... Seja o ato, assistente cópia. Nosso solo, aos 2-1, libere à direita, via taxiway Foxtrot, chame controle solo na frequência 1-2-1-2-1-9-64. Torre Salvador, boa tarde, gol 2008, do, na final da pistola 04, embaixo e travado. Gol 2008, continua a aproximação, aguarda. Solo, gol 964, gol. Gol 2008, tráfego avistado. Cheque trem, pouso autorizado, pistola 0. Vento 1-20 graus, 1-0 nós, ajuste altímetro no 0, no meio. Deliver pouso 1-0, gol 2008. Alô, você olha a foto que você siga? Tava fechado meu áudio. Negativo, estamos escutando o KS. Mais 2 minutos pra papo. Ok, graças. Chanel 142, número 2, cópia, Recife, prepara a subida Pucca, transitora Caju. Prepara Pucca, transitora Caju, Pucca. Tirou 0 no meio. Guardando, boa noite.